toca agora, Senhor. Toca o nosso coração. Toca, toca, toca, toca, toca, nos toca agora. Toca nossa alma, toca nossa mente, toca o nosso comandante. Toque com apenas um toque. Toque. Thank you.